asfalto e beber até cair. Porque recordar é viver. Excelência Brasil! Tinha que ser agora, quando tudo ia muito bem. Você foi embora, levou minha paz. Até quando vai me fazer sofrer?